Ei, ei, ei, ei, eu só preciso um pouco mais da tua atenção. Eu te garanto, meu irmão, minha irmã, você não vai perder teu precioso tempo, não. Bom, o negócio é o seguinte, existe uma conversa por aí que vem rolando já faz tempo, que a gente é tudo bobo porque é crente. Imagina, crente, a gente, muito mais do que isso, somos gente de Deus, de fé, indesistíveis, somos filhos de Deus, amigos de Deus, e com a nossa voz, nossa vida e Cristo em nós, a gente canta a verdade para todo mundo ouvir, em alto e bom som. Amamos Jesus, o único Deus, não há outro. Sendo criança ou gente grande, acima de tudo, somos todos buscadores de Deus. Nossa felicidade existe e é real, amigos de Deus, e Ele é o nosso amigão, nosso Senhor, nosso dono. A gente sabe a quem pertence. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. É isso mesmo. A gente é desse jeito, sem dó nem pena, e nem precisa ser perfeito. Eu já falei, vou repetir, desde pequenininho a gente sabe o que quer, a gente sabe o que é melhor, a gente sabe o caminho pra vencer. Ser feliz, andar com Deus na face da terra, crente nele, crente mesmo, a gente é crente mesmo, é puro. Religião, tô fora, eu quero mesmo é ser puro, coração sincero, separado para Deus. Loucura pode ser, nem ligo, o que me importa é agradar o coração de Jesus Cristo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu não me envergonho do evangelho porque eu sei que é poder de Deus. Amamos Jesus, o único Deus, não há outro. Sendo criança ou gente grande, acima de tudo, somos todos buscadores de Deus. Nossa felicidade existe e é real, amigos de Deus, e Ele é o nosso amigão, nosso Senhor, nosso dono. A gente sabe a quem pertence. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Sendo criança, a gente grande. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Ele é nosso amigão. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca. Ele é nosso amigão. Somos de Deus, por isso a gente não desiste nunca.